jogar a toalha. Vou hastear a bandeira branca. Eu vou dizer por favor, obrigado, porque eu não quero mais brigar. E só por hoje eu não quero mais brigar. Eu não quero mais brigar. Vou jogar a toalha, vou hastear a bandeira branca. Eu vou dizer por favor, obrigado, porque eu não quero mais brigar. E só por hoje eu não quero mais brigar. Eu não quero mais brigar. Chega. Chega, chega, eu não aguento mais a guerra. Chega, eu não posso mais ver tanta miséria. Ao ver uma rosa branca, o poeta diz: que linda! Cantarei tua beleza como ninguém nunca ainda. Qual não é tua surpresa ao ver tua oração? A rosa branca, e ficando rubra de indignação. É que a rosa branca, diga-se isso ao bem da rosa, era da espécie mais franca e da seiva mais raivosa. Calhorda que és, para de olhar para cima e mira o que tem a teus pés. E o poeta vê uma criança suja, esquálida, andrajosa, comendo um torrão de terra que dera existência à rosa. São milhões, milhões a morrer de fome, e tu, na tua vaidade, querendo usar de meu nome. A favela já não suporta tanta gente.